tá na pista. Vejo um por um, aqui na detenção. Mágoas do passado, Deus e solidão. Saudade é meu maior inimigo, bato de frente. Muitos esqueceram de mim, tô consciente. Não me mandaram a cebola, nenhuma corda pra me se focar. Mas não dá nada, é, Deus proverá. O amanhã é a prova concreta do que estou vivo. Não há muito que reclamar, não. Ainda respiro, que muitos no mundão não tiveram a mesma chance. Moleque novo, levou só de 9 na cara. Escorre o sangue, assisti a reportagem na tela. Ao meio-dia, violência brutal, destruição pra família. Descaso social e o governo não investe nada. Só rouba o pobre, corrupção na classe alta. No entanto, que me aflige no momento, distante da liberdade é cicatriz por dentro. Diversos problemas afetam em meus aliados. Insônia, depressão, separação, neurose no barraco. Alguns se encontram no abandono, frustrado. Totalmente frustrado. Madrugada dentro, pensamento maligno. Ideia pesada sobre o crime, latrocínio. Duplo homicídio, ocultação de cadáveres. Vítimas que restaram da última dundum, raridade. Cada caso é um caso, juiz condena no escuro. Advogado só joga areia, é complicado, vagabundo. Se expressa um irmão com veneno acumulado, fazendo sinal de positivo, fumando mesclado. Guerreiros de atitude na contenção, que verme não coloca nós na banca só ladrão. Guerreiros de atitude na contenção, que verme não coloca nós na banca só. O sol e a chuva vem pra todos, ninguém pode julgar. Treta da rua deixar no gelo, a caminhada vai provar. Ameaça gera o medo, conflito e desconfiança. Bagagem no crime, moral e liderança. Ladrão se sente frágil ao ver a família partir. É o duelo psicológico, despedida infeliz. Determinada a ter cautela, pura calma, ser tranquilo. Na estufa do sofrimento eu te garanto é um desafio. Bato de frente, pois não há saída. Aqui é de verdade, sem alternativa. O opressor guia a imaginação. Bato de frente, pois não há saída. Aqui é de verdade, sem alternativa. O opressor guia a imaginação. Guerreiros de atitude na contenção, que verme não coloca nós na banca só ladrão. Guerreiros de atitude na contenção, que verme não coloca nós na banca só. Segunda-feira de manhã, tempo nublado, muito frio. Eu e os 90 ladrão, adrenalina mil, porque os vermes do corre querem embocar de fuzil. Vixe, bagulho ficou louco, geral em todos os cubicos. Vários foros de bonde, só veneno, eu te afirmo. Todos de coruja no pátio, só humilhação. Isso o secretário de segurança pública não relata na televisão. Mas aí, Herogê, vou de gajeca, amanhã visita na ilha. Salve, salve do 10, salve, salve do 12. Aí, Rachabô, no Mangão de Teval e Niju, tô mandando um salve. Aí, Mopri, só servou meus mempo quando o Galil, o irmãozinho lá, pra dizer que eu lancei um salve. Mano Rodrigo do Horácio, pá, e mano Alex, sem palavra mesmo, ó. Bato de frente, pois não há saída. Aqui é de verdade, sem alternativa. O opressor guia a imaginação. Bato de frente, pois não há saída. Aqui é de verdade, sem alternativa. O opressor guia a imaginação.